310 is called Sand and Fly, heading to habit of 360 at level 050. São Salvador, Buenas, Alto 774, Azul, aproximando, ponto 0, no 0, pronto. Alto 774, boa, pelo JLA, e decolar. Estão no 0, vento 109 nós. A linha decola no 0, Azul, 2774. Chame a 212, desça para 2510, o ajuste permanece no 015, autorizado a final do procedimento da RINAV, e reporte passando PA Vitor 366. Plano pequeno de desvio esquerda, azul 4959. 4959. Portugal 023, Clock Island, Field Golf Arrival, distance 4000 feet, QNH 1015. Adolfo Arrival, 5000 feet, QNH 1015, Adolfo Arrival. Controle Salvador, uma Buenas, o Azul 2774 na Coral. 2774, contato radar, só para o nível 160, vai Coral. 160, então da presente voando Coral, Azul 2774. Ocean 6310, descend 2,500 feet, candidate 1015, clear the final aircraft procedure, report passing the habitat 362. 9972, Rock, Airport, Picasso, wind 110 degrees, 11 knots. Salvador Departure, good evening, Sideral 99973, crossing 2000. Sideral 99973, radar contact, climb the roof at level 360, via Del Departure. 360 via Del Departure, possible to fly heading Leda. 00, I'm at airport, it's bad. Airport. Salvador Oxa 6212, final da 1-0, boa noite. Oxa 6212, com 2 norte, todo autorizado, pista 1-0. Repouso 1-0, 6212. Thank you, Confirma, autorizado a alinhar e manter pistão a zero. Alinha, manter pista zero. Good evening, Michelin 6, just past the Victor 366. Good evening, 6310, continue approach, stand by for landing clearance. Continue approach to the L910, stand by for clearance, Michelin 6310. Boa, azul 4959. Prossiga. Solicita visão 160. Autorizado a colar pista no zero, vento uma centena com 1 ou 2 mais. Roger. Controle, boa noite, azul 5001. Azul 5001, boa noite, contato radar, sua para o nível 140, voe coral. 140 Coral, azul 4500. Zero, numerada 58, contact 1-1, that's small 1. Azul 4959, que agora é 54 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, chame Lésia em 1201. 172-1-00, chame 120-8, Goiás. 120-8, obrigado, boa noite, Fusca 972. Boa noite, Fusca 972, decolado, cruzando 2000 pés. 105972, contato radar, sua para o nível 360, saída da El. Vim para o 360, saída da El, pode voar na proa de Irume, de Rio, 5972. 972, voa inicialmente Leda. Direto Leda, Rio, 5972. Azul 2534, acione identificação, proa do Ferra Vitor 366, desça para 4 mil pés, ajuste no 05. Ajuste no 05. Fique 974, autorizada a alinhar e decolar, pista no 0, vento na centena 11-9. Como 868, acione identificação, autorizada a chegada a Mário, desça para o nível 050. Com Mário, 050, com 868. Controle azul 5001. Prossiga. Coordena pra gente o nível 300. Vai. Zalvo 023, Sierra Vitor 366. Delta 023, contact Salvador Sala, frequency 118-1905. 118-95, I've got Delta 023 for night. Salvador Sala, Portugal 023, Evi, boa noite, at Sierra Vito 366. Good evening, Portugal 023, do you have the runway in sight? Runway 10. Hey, pardon me, Portugal 023. Sight wind 110 degrees, 10 knots, clear to land runway 10, Portugal 023. Clear to land runway 10, Portugal 023. Ok, mantendo 140, aguardando 300, azul 5001. Azul 2534, desça para 2510, autorizada a final do procedimento de nave, reporte passando Serra Vitor 366. Salvador, Rio 59, 74, Teatro, Rio 74, Vestido da Eolida. Sal 74, contato radar, sua para o nível 340, saída da El. Bem, saída da El, Rio 59, Rio 1 5001, liga ascensão ao nível de voo 300, voe na proa de Pubase. Pubase, por 300, 5001. Azul 2774, está agora a 57 milhas sudeste de Salvador, serviço do radar terminado, chame Léo em 1201. Serviço radar terminado, passando o coral, chame Léo em 1201. Chame Léo em 1201. 1574, pode voar na proa de Leda ou da El? 974, voe Leda. Proa de Leda, 974. Azul 5001, nós chamamos agora Recife, em 1251. 251, boa noite. Quase os nossos quatro. 972, chama agora Recife, 1251. E 5972, controle. Sua escuta, prossiga. Chame Recife, 1251. 1251, Rio 5972. Boa. 974, vou em Mótima. Mótima, 5974. 1202, Negaral 1008, contacto 1-1, decimal 1. 1-1, decimal 1. É Portugal 023. Turno 868, vou na prova do Serra Vitor 366, desça para 2510, ajuste no 095, autorizado a final da RNAV e reporte passando Serra Vitor 366. Prova 366, 2500, 1095, ajuste, pousada cruzando 366, 868, bom. 3600, boa noite, acione identificação. Vou na proa do CR 2366, desço para 4000 pés, um ajuste no 05. Chame Recife em 1251. 2534, torre em 11895. Boa noite. 1868, continue a aproximação, número 2 para pouso. A Black está livre, vem para uma centena 8 nós. Gente, agora não sabemos 1868. Arthur 2534, Salão 17, chamando 2, Renan, desse pau. Bom, Uno 8 6 8, pistão 0 livre, vem com a centena 10 não, estou autorizado. Eu repouso, para 2.510, autorizado a final do procedimento RNAVE, reporte passando o PAV por 366. 2.500, autorizado a RNAVE, reporte final 366, 3600 da TAN. Meia 8 solo 2-0, chame no 2-1, nome small. 2-1, desse mal? 10. 2-1, 1-8, 6-8. Boa noite, acione identificação, vou na proa do Serra Vitor 366, desça para 4.000 pés, o ajuste no 095. Está livre. Salvador, boa noite, Oceania 6224, posto de espera pronto. Oceania 224, autorizado a linha de decolar, pista 90, meto uma centena, 11 nós. Livre, a linha de decolar, pista 90, Oceania 6224. Passa 3666, Santos 3600. 3600, Torre 1895. Boa noite, bom fim de semana. Amém. No 4107, desça para 2510, está autorizado a final do procedimento RNAV e a participação do CRAV 2366. Pode chamar o controle? Sim, veículo 25 a viagem. Obrigado, é o 2065? 2080. 2080, obrigado. Bom trabalho aí. Boa noite. 098, boa noite. Adicione identificação, pronto CAV 2366, desça para 4.000 pés, o ajuste no 095. Aprovo 366, descendo para 4.000, com 095, bora 095. Controle Salvador, Oceania 6224, muito bom dia. Oceania 224, bom dia, contato radar, sua para o nível 190, vou em coisa. Boa noite ainda, né, senhores? 240, voando Conde, muito obrigado. Autorizado no zero. O senhor está passando 1.400 pés, já aproximação final, plano zero. Tem uma festa aqui, algumas milhas à direita. É, eles estão com um jogo de luz lá bem forte e está virado aqui para final, viu? É, ok, gente. Vamos reportar isso aí. É festival de verão. É, canhões de luz, na verdade. E apesar de não ser laser, está contando aqui para quem aproxima na final. É aqui, gente. Gente, vamos lá, nos dois estão até. Certo. Mostra o que boa noite, acione identificação. Vou ir na proa do Serra Vitor 366, desça para 5.000 pés, o ajuste no 095. Controle Salvador. Boa noite, Passaredo 2224, informação Alfa. Passaredo 2224, boa noite, adicione identificação. Vou na proa de TAP e reporte imediato de descida. Proa de TAP, já na ideia de descida, Passaredo 2224. Chamei a 224. Na escuta, prossiga para o 6224. Qual a zona de subida que está entregando? 2000 pés. Contra de Salvador copiou, chamei a 6224, agora 2500. Chamei a 224. Passaredo 2224. Passaredo 2224, desça para o nível 060. Descida 060, Passaredo 2224. Desde 1 segundo, já apertou um desvio. Milhas, confirme. Puto zero na vez. Fez uma segunda, confirme por quantas milhas? 5 milhas. Eu não sei possível confiar. 15 milhas. Quente. Passaria o 2224, desça até o nível de voo 140. Descida para nível 140, passaria o 2224. Controle 098. 098, você está um desvio? Afirmo, desvio à esquerda aqui para o 045, aproximadamente umas 15. Esse 098 após desvio, vou na prova do TR Vitor 366, desça para 2500 pés. Está autorizado a final do procedimento de nave e a participação do TR Vitor 366. Gente, após o desvio, voo 366, descendo para 2500, reportarei. Voo 2098. Azul 41207, torre em 1895. Salvador, gol 1134, cruza 3800 na PUCA. 1134, contato radar, sua para o nível 350, sai da PUCA. Subindo. Fez uma 5-2, mais quantas milhas na proa? Mais 5 milhas poderemos provar de gente. Excelente, você tem condições de manter essa velocidade até a próxima do Través de TAP? Confere. Você tem condições de manter essa velocidade até mais próximo da Salvador? Poderemos manter até o Través de TAP. Passaria no 2224, desça para o nível 190. descida para 110, Passaredo 2224. O 3152 agora reafirmando Sierra Vida 366. 3152 reautorizado 4000 pés, o ajuste no 015. 4000, 015. Passaredo 2224, solicita desvio à esquerda, proa 075. Passaredo 2224, está livre desvio e reautorizado nível 080. Proa 075 autorizada, descida para o 080, Passaredo 2224. Voo no 018, reprovando 366. Sim. Salvador 6224, aqui em Vimanteio 90, centro do tráfego aí do 180, já estamos em contato visual com ele. E estamos estimando a posição Kong para 0137, já estabeleceu contato com o Aracaju. 6224, o tráfego está agora 26.000 e está atingindo 180. Passaredo 2224, reduza para 2309, número 3 na aproximação. Aplique tráfego agora 1 hora, 8 milhas, mesmo rumo, cruzando o 080, um Airbus 320. Tá, tráfego de casa, passaredo 2224. T713, boa noite, está em contato com o radar, agora 75 milhas no Nordeste de Salvador, foi na proa de volta e reforço de viagem de cima. No 134, chame Recife, no 26, decimal 85. 12685, boa noite. Boa noite. 3152, desça para 2510, está autorizado a final da aeronave, reporte passando o Ferrari 366. Estima autorizado. Ferrari 266. Ferrari 2224, foi na proa do Ferrari 366, desça para 4000 pés, o ajuste no 015. Proa da Serra Vitor 366, descida para 4 mil pés, Passaredo 2224. Sete, somos 366, chama no 2, vamos no Zero 03. Boa noite. Obrigado, Tirado, gol 1098. 0098, torre 1895. 3895, boa. Torre, Salvador, boa noite, gol 1098. Boa noite, gol 1098, entrou a centena 10 nós, pouso autorizado, pista na Europa. Centro de pouso, confirma o evento, 100 com? Com 10, de proa com 10 nós. De proa com 10, obrigado. Arena 2224, desça para 2510, está autorizada a final da aeronave e reporte passando para a revista 366. Descida para 2500, está autorizado a aeronave e reporte estabilizado. Passaria do 2224. Oi, vou no 098. Sim. 074. Caminha 074, acione a identificação, voe na proa de TAP e desça para o nível 050. TAP 050. Estabilizado a aeronave, TAP 3152, passou-se a Victor 366. 3152, sobre a torre, 1895. Ok, agora 2295, boa noite. Boa noite.